tarde no beat. As cenas do crime. Mulheres baratas, um mundo onde o iludido se aventura. Deixou a sua mulher em casa que acreditou em suas desculpas. Mas o próprio taco se sente um homem falido. Desvio de conduta cometido contra um casamento falido. É tenso. Quando não se sente mais nada pela mulher a que foi jurada. Amor eterno, não sabia que isso acabava tão rápido. Ajoelhado na frente do padre, ele falou da boca pra fora. Alianças foram trocadas, foi o começo dessa história. O tempo se passou e a rotina estragou tudo. A atração não era mais a mesma, os sentimentos eram nulos. Procurava na noitada o que não tinha mais dentro de casa. O sexo agora era pago, ele escolhia que mais lhe chamava a atenção. O suor não era mais da mulher amada que realizava suas fantasias, não era mais a sua cara. Metade jurou estar do lado na saúde e na doença, mas não esperava que a sua vida lhe preparasse uma surpresa. A sua esposa estava ficando desconfiada, os horários não batiam, aquele sujeito sempre estava cansado. Viciado em sexo, agora só queria dormir. Lhe dava um beijo de boa noite, parecia que não tinha ninguém ali. Dizem que as mulheres percebem quando algo está errado. A dúvida foi implantada na mente da esposa desconfiada. Só imaginava o motivo pra aquele homem agir assim. Resolveu investigar por conta própria e começou a seguir. O celular com câmera hoje em dia é mais do que suficiente. Quando você precisa jogar na cara uma traição iminente. O amor estava prestes a se transformar no mais puro ódio. Na quantidade suficiente pra procurar motivos óbvios. Suficiente pra lhe dar coragem pra procurar o mercado negro. E com aquela quantia guardada comprar uma arma pelo mesmo preço. Ele pagou aquelas mulheres com que se deleitava na cama. Talvez hoje seja a última noite de prazer daquele que não mais a ama. Planos maquinados, tudo planejado, hoje é o dia. Ela só precisa de uma chance pra acabar com aquele que sempre dizia que ela era a única mulher em todo mundo. E que imaginar que ele tinha outra com certeza era o cúmulo. Mais uma vez, fora do horário previsto, o homem chega em casa exalando cheiro de bebida, aumentando mais a sua raiva. Calibre 38 nas mãos de uma senhora com ódio resulta em um peito perfurado, jogando sangue naquela sala escura, onde as luzes não iluminam de propósito. Sangue coagulado, mancha da pete peça que absorve logo. Os vizinhos escutam o barulho daquela arma que não é discreta. A mulher não se importa em se esconder, apenas espera. Senta na cadeira e tenta refletir sobre o seu feito. Mesmo sabendo que está sem vida, ele pergunta se está satisfeito. Se valeu a pena não ser honesto e fazer tudo chegar nesse ponto. Duas vidas acabadas, uma pela bala e outra pelo desgosto.